Deus não posso entender por que vamos chorando. Se os nossos cicerones são aves cantando lateralmente, as flores deitam aroma sorrindo. E ouço da natureza que sejam bem-vindos. O vento de quando em quando, num sussurro sereno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. É um festival de alegria que me põe a imaginar. Não sei se devemos rir ou chorar. Não sei se devemos rir ou chorar.